saúde, força para continuar o trabalho, continuar o nosso dia a dia que cada vez está pior para a população brasileira, continuar a sua sobrevivência, né, Chico? É, verdade. A gente tem que se virar em alguns para conseguir driblar e engolir muita coisa que acontece no nosso país. Estava ouvindo agora o Matheus falando aí que a Cristiane Brasil agora foi impedida de assumir o Ministério do Trabalho. Mas a mulher está sendo processada, foi condenada, gente. Dois processos. Onde é que nós vamos parar? Vamos botar o lobo cuidar dos cordeiros, então, né? Mas deixando de lado a opinião pessoal e analisando aqui Chapecó, como foi o ano 2017, na tua visão, aí dentro da Câmara, Poder Executivo, que vocês acabam fiscalizando, né? E eu sei que você tem uma posição bastante firme e decidida quanto às suas visões aí, Neuri. Olha, Chico, foi muitas vezes até conversando com a minha esposa, com a minha família, a gente anda meio decepcionado com a política a nível nacional e não podemos deixar de lado a política municipal. Muitas coisas, quando vem o anseio da população chapecoense, alguns vereadores esquecem do que prometeram na casa do eleitor, do seu amigo, do seu familiar, quando vai pedir o voto e fica votando contra esses princípios por causa de um cargo político, por causa de uma posição dentro do governo municipal. Eu poderia estar lá dentro também, junto com eles, estou tendo ainda conversa, eles me ligam para me voltar, mas eu não sou oposição na Câmara de Vereadores. Eu quero continuar esse trabalho que eu estou fazendo para a população saber que existem políticos que não estão atrás de barganhas, e sim de fazer um mandato com decência e com confiança da população. Eu posso ir na rua, graças a Deus as pessoas me cumprimentam, conversam comigo, vêm me dar opinião, vêm trazer trabalho. Eu quero ver alguns vereadores que estão votando contra a saúde. Agora tivemos o problema aí para seguir o processo da vereadora Cleidenara, e nós perdemos esse processo numa vergonha que aconteceu. Vereador foi para a tribuna, o líder do governo foi para a tribuna, defendeu ela com a caneta na mão. Na hora de fazer o voto, ele viu que não tinha mais como reverter a situação, que nós tínhamos perdido os 14 votos, não tinha, ele vota a favor. Isso é para encher linguiça, para querer ficar do lado da população, porque veio uma ordem que eles tinham que votar contra ou se abster. Outra situação, o presidente da Câmara, ele é o voto de Minerva. É o último que vota, não tem, ele tem que votar por último, porque se haver um empate, o voto de Minerva é o dele. Ele foi o primeiro a se abster, o primeiro a votar, só em Chapecó mesmo que acontece algumas coisas. Então, é nesse ponto que muitas vezes eu me sinto até triste. Eu saí dessa votação da Cleidenara muito triste, muito chateado, muito chocado, porque nós não estávamos condenando a Cleidenara, nós estávamos querendo fazer um processo de investigação. E eles usaram uma forma para tentar enganar a população, dizendo que a Polícia Federal está fazendo a investigação, é claro, está fazendo muito bem, mas o que nós temos que fazer como vereador, como fiscalizador, é fazer a nossa parte na Câmara de Vereadores, não se esconder atrás de alguns cargos políticos ou de alguma razão que faz o bem para eles. Então, Chapecó está na malha também da política ruim do nosso país. Não adianta dizer que Chapecó está diferente, que Chapecó não está diferente. Chapecó, existem acordos partidários, existem acordos pessoais com o governo municipal, e é essa a nossa preocupação. Esse 2018 vai ser da mesma forma. Pelo contrário, com muito mais afinco, para que as coisas sejam transparentes, que a população vai ficar sabendo tudo o que acontece na Câmara de Vereadores através dos microfones, da rádio, do WhatsApp e do Facebook. Uma vez dava para fazer isso aí, as pessoas não ficavam sabendo. Hoje nós temos como mostrar à população quem é quem na Câmara de Vereadores, quem está do lado do povo e quem está do lado do seu grupo de trabalho, quem está do lado dos seus familiares, que são cargos comissionados dentro da Prefeitura. Então, a população tem que acompanhar. A população precisa acompanhar a sessão na Câmara de Vereadores, é ao vivo todas as sessões, e também mandar convite para os vereadores, para todos os vereadores, para que possam criticar, para que possam cobrar dos vereadores uma posição digna e justa, porque fomos eleitos para isso. Nós não fomos eleitos para ter apadrinhar ninguém e muito menos estar escondendo coisas debaixo do tapete. Não é o papel de um político, não é o papel de um vereador. E sim de mostrar à população o que está faltando na farmácia, no posto de saúde. Quais os medicamentos que estão faltando? Por que, que está faltando? O que está acontecendo com o dinheiro público no nosso município? Aonde está indo? Para que ralo está indo o dinheiro? Que a gente não vê nada. Ontem, exemplo, ontem, eu tive uma ligação de uma pessoa que mora no bairro, na Grande FAP, perguntando para mim o que, que eu iria fazer com o asfalto da Atílio Fontana, São Pedro, asfalto novo, que a prefeitura fez uma inauguração, o prefeito fez uma inauguração assim, de cinema, e o asfalto não tem mais como andar de buracos e saliências e cucurutos que fala. E eu saí da Leopoldo Santos, dobrei à direita, na frente da Sadinha não tem como andar, em nenhum lado da pista. E fui indo. Então até a IFAP tem que ver se a empresa que fez isso, quem que está encobrindo isso, porque tem que haver uma fiscalização da prefeitura, tem garantia desse asfalto, se não me engano, por 5 anos e não está sendo cobrado. Na rua São Pedro também, próximo a uma panificadora, fizeram lá um trabalho no asfalto, pena que acabou a sessão, senão nós ia descobrir quem foi que pagou, se foi a prefeitura ou foi a empresa, porque ficaram lá um dia inteiro colocando matéria-prima e arrumando o asfalto, e a população bateu foto, nós já estamos com as fotos para ver só o que, que eles vão dizer, se eles vão assumir o erro deles ou a empresa vai ter que assumir, porque não é fácil, está tirando dinheiro dos cofres públicos e colocando em asfalto, num asfalto de má qualidade. Eu fiz um requerimento na Câmara pedindo que o Inmetro fizesse uma fiscalização em todos os asfaltos nos últimos 10 anos no nosso município. Veio a resposta que o Inmetro não pode fazer. Onde tinha uma porta para me pedir para que fizessem essa avaliação, todas foram negadas. Quem tem que fiscalizar é a Prefeitura. E a prefeitura não está fazendo. E quem está pagando somos nós. Que esse dinheiro que eles estão gastando em asfalto poderiam estar fazendo nos bairros, onde que os bairros estão precisando de asfalto, onde estão estradas de chão, aonde foi prometido, para a população naquelas, antes da eleição do prefeito Luciano Boligon, que ele ia fazer aquelas reuniões compartilhadas. Corredores de ônibus, na linha Faxinal dos Rosa, a população da linha Faxinal dos Rosa estão com toda a documentação que ele fez que ele iria fazer asfalto. Mapearam agora, há poucos dias, numa reunião no gabinete do prefeito, onde o vereador Simvaldo Mendes leva alguns moradores do Faxinal dos Rosas até o gabinete do prefeito falar com o prefeito, e quem atende é o Nemésio. E o que decidiram? Nada. A população foi meia enrolada ali, onde a população quer fazer um projeto, os moradores do Faxinal dos Rosas, pelo que me informaram, ficaram de fazer um projeto para fazer um asfalto que vai demorar 100 anos para ser feito. Não precisa nada disso, é só fazer o asfalto que ele prometeu. São 12 metros de asfalto, de largura, e é o que a população precisa. Nós temos toda a documentação do que ele prometeu antes da eleição. E agora, tudo que foi prometido naquelas reuniões, a grande maioria, a grande parte não está sendo cumprida. E esse é o papel do vereador, fiscalizar. Prometeu, tem que cumprir, no mínimo. Aproveitando um gancho aí que você abordou, a população chapecoense deveria participar mais da vida do Legislativo? Com certeza, porque é muito fácil acontecer as barbaridades dentro da Câmara de Vereadores, aí saem os vídeos da sessão, e alguns vereadores têm capacidade de gravar um vídeo em seu gabinete ou ir nas suas bases eleitorais e dizer que nós estamos errados. Se nós tivéssemos errado, por que eles teriam preocupação em se defender? Quando a pessoa não está errada, não tem por que se defender. E a grande maioria, um exemplo foi daquele R$1 milhão do materno infantil. E agora, numa manobra política, eles conseguiram fazer. Nós votamos a favor e vamos votar sempre. Nós nunca vamos votar contra a população ou anseio da população. Nós votamos a favor, só que eu ainda digo que foi uma manobra política para tapar o furo do R$1 milhão. Fizeram agora uma emenda, foi feito votado pelos todos os vereadores, de R$2.500.000 para o Hospital da Criança Materno e Infantil. E eu só quero acompanhar quando que vai ser, quando que o prefeito vai mandar esses R$2.500.000. Ele tem o mandato dele. Espero que não deixe para o último ano, que vai ficar muito feio. Tem crianças lá que estão precisando de medicamento, não tinha esses dias material para fazer exame. Então, nós temos que ver e ficar de olho nisso aí. 8:18, você também pode fazer a sua pergunta, 2049-1200 o telefone, 98405620 é o WhatsApp, tem também o Facebook, ou ainda quer falar com o vereador Neuri Mantelli no ar, ao vivo, aqui na Rádio Chapecó você pode, a gente coloca você no ar, você faz a sua indagação, a sua pergunta, a gente está aqui justamente para debater. Nós vamos a um pequeno intervalo, já já retornamos, e aqui nós temos assunto, quero saber, eu chamo de monstrinho, aquele novo sistema que ainda não foi implantado, a gente está esperando até para entender como funciona, do estacionamento rotativo. Eu digo monstrinho porque está ali, né? Aquele robozinho que... O Riva aí que é chegado nos robozinhos, né, Riva? Como é que vai funcionar aquilo? Parece que tu vai poder comprar aqui numa rua, estacionar em qualquer outra, mas fica uma coisa vaga. E tem mais coisas sobre estacionamento rotativo. Daqui a pouco quero saber a opinião do vereador Neuri Mantelli. Já, já. Nas lojas Nazari você encontra uma seção de cama, mesa, banho, tapetes e cortinas completa para a sua casa. Neste mês de janeiro, toda a seção de cama, mesa, banho, tapetes e cortinas com prazo de 12 vezes sem juros. Aproveite e renove sua casa nas lojas Nazari. Pagamentos em até 12 vezes na seção de cama, mesa, banho, tapetes e cortinas. Lojas Nazari, no Palmital e EFAP. Nazari. Pra cuidar bem de você e de toda a sua família. Dr. Med, a clínica acessível para todos, sem mensalidade. Você só paga o que utilizar. Consultas com médicos especialistas e exames a baixo custo. Vá conhecer, já está de portas abertas na Avenida Fernando Machado, 455D, Sala 1, próximo ao Clube CRC. Telefone 3025. Drogaria Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Ultra Popular. Chapecó Notícias. Entrevista. Oito e 21, 25 graus é a temperatura. E nós temos bastante gente já ligando, participando. Você pode ligar aqui no 2049-1200 ou mandar o WhatsApp para 98405620. A dona Terezinha do Parque das Palmeiras, obrigado, viu, dona Terezinha, pela audiência e por participar. Ela diz que lá foi feito asfalto só no meio do bairro e nas travessas está cheio de buraco e não tem asfalto, ou seja, onde passa a procissão, o asfalto foi feito, segundo a dona Terezinha. E é real, eu estive lá, já fiz um vídeo no Parque das Palmeiras, é o bairro onde que eu tive a minha infância e a minha adolescência, minha mãe ainda mora lá. Aquele asfalto que foi feito, largaram, a palavra é essa, largaram o asfalto na rua principal e as outras ruas deixaram em vão. E não tem mais população, e lá é um bairro antigo, onde a maioria das pessoas que moram lá são pessoas idosas, que precisam no mercado, que tem que ir com o carrinho e vão a pé. Então tá uma vergonha, era para ter feito, eu fiz requerimentos, eu fiz moções, eu já fiz o que tinha que fazer para ser feito o asfalto no parque, recapado, tem 33 anos aquele asfalto. Foi o asfalto que foi o Milton Sander que fez aquele asfalto quando ele foi prefeito. E de lá para cá, nunca mais foi feito nada. E a promessa de campanha também que fosse recapado todo o asfalto do Parque São Miguel. Dona Terezinha está completamente cheia de razão, não tem como andar. Os moradores do Parque das Palmeiras, todos estão furiosos com o descrédito que eles têm como prefeito, porque o prefeito não está fazendo nada. Outra situação que os moradores vieram falar comigo: você faz um requerimento, uma indicação para que uma lombada seja feita em frente de uma escola. O que a legislação diz? Que tem que ser feito lombadas físicas em frente onde tem fluxo de crianças, de pedestres. Nesse asfalto supostamente novo, nesse recapamento, na frente de uma casa, onde não tem fluxo nenhum, eu não sei quem foi o apadrinhado que fizeram uma lombada lá. E eu tenho indicações e resposta de requerimentos da secretária dizendo aonde eu pedi uma lombada, onde a população pede, que é próximo ao posto de saúde ou escola, que não tem como fazer por causa de fluxo de pessoas, que é irregular, que não sei o quê, não pode pôr tachão, não pode. Que não pode pôr tachão, a gente sabe. Mas se é feito lombada em algumas para favorecer alguém, tem que pôr aonde a população de fato... Então tem muitas coisas erradas ainda. Parque das Palmeiras é uma luta que eu vou fazer constantemente para que o asfalto seja feito lá. É, cadeirantes, idosos, precisam daquele recapamento com urgência. Bom, gente, antes do intervalo falava sobre a questão do estacionamento rotativo. O senhor debateu muito na Câmara de Vereadores. Uma opinião geral aí, como está... Esse novo sistema que a gente ainda não conhece, porque a gente só teve uma pequena explicação, com a palavra o vereador Neuri Mantelli. Olha, na minha opinião, o bottom, você entrava no mercado, entrava numa clínica, você colocava o bottom, ficava 5 minutos, tu ia lá e tirava o crédito de volta, tu não perdia. Com essa máquina, se você for lá colocar R$5, um exemplo, vai sair o comprovante, como é que você vai retirar o que sobra de tempo? Tudo bem que tu pode sair da rua da Getúlio Vargas e pode ir para Nereu estacionar com o mesmo tempo. Mas se você mora fora, você mora em outro município, ou você vai para sua casa, mora lá na região da Grande FAP, você vai perder? Então, tem algumas coisas que tem que ser vista. É, não sei porque não está funcionando ainda, porque falaram que ia ser o ano passado já a implantação de todas as vias, esse novo sistema. É, só sei que continua ainda as reclamações na Câmara de Vereadores do mau atendimento, eu não falo que é das meninas, mas sim quando eles querem retirar as multas que ligam no setor responsável, o setor não dá o suporte para a população. É, como eu falo sempre, é um caça-níquel que qualquer pessoa queria ser dono, proprietário desse estacionamento rotativo de Chapecó, que com certeza dá muito dinheiro, porque os problemas... Vem, eu tenho um vídeo aqui do meu celular, onde aconteceu com o meu carro, que eu cheguei no local, fui colocar o bottom, eu gravei, filmei, não estava funcionando o aparelho, fiquei 45 minutos dentro, quando eu voltei, o meu carro e o carro que estava atrás do meu, os dois notificados. Chamei a moça, ela falou que não tinha que fazer. Quando eu mostrei para ela o vídeo, ela ligou para a central e a central avisou ela que tinham sim ido fazer manutenção naquele aparelho. E eu teria que tirar essa multa lá na central, que ela não poderia tirar. Ou seja, joga o problema para o usuário. Usuário. Ainda você tem que perder o seu tempo, estacionar novamente. Difícil estacionar na frente? É, lá é difícil. Então, não tem como continuar dessa forma. Alguém está padrinhando a Caiuá há muitos anos. E a impressão minha e de outros usuários, ou houve uma redução das meninas que cuidam Muito, diminuiu muito. Porque muitas vezes você procura, quer recarregar um bottom, não as encontra. Não acha. Eu tenho pena delas, porque elas estão... Antes era uma quadra para cada uma, hoje você fica 40 minutos esperando, você não vê nenhuma numa quadra, porque elas estão fazendo 3, 4 quadras, tenho certeza que o salário delas não aumentaram. É uma maneira de ganhar dinheiro, que é para sobrar mais para a empresa. E quem está pagando o preço é a população, que precisa do estacionamento rotativo. Tem que ser mexido nisso com maior urgência. E não é só o vereador Neuri Mantelli que recebe reclamações. Tenho certeza que é os 21 vereadores que recebem reclamação. Porque para estacionar em Chapecó está complicado. Está complicado porque você estaciona teu carro, muitas vezes o aparelho não funciona, tu chega e está notificado, ou você espera para pôr um crédito no bottom e não tem ninguém para te vender. E quando tu volta, está notificado teu carro. É complicado. O nosso amigo Neri Alves da Luz, ele dá uma saudação, bom dia, vereador Neuri. E ele faz aqui uma pergunta, um comentário. No bairro São Cristóvão tem container para armazenar resíduos orgânicos e reciclável em quase todas as ruas. No bairro Bela Vista não tem nenhum. Ele pede por quê? Questão do lixo aí, da coleta do lixo. Neri, eu já fiz vários pedidos que seja implantado no bairro Bela Vista também, os containers, porque as pessoas estão ficando até chateadas, porque, um exemplo assim, na minha rua não passa, mas na rua de baixo passa, E a taxa que você paga é a mesma do que, do que tem container, não. No meu ponto de vista, os containers, para mim, só atrapalha a visibilidade das ruas, estacionamentos. Eu ia comentar este outro assunto. E eu vou dar um exemplo bem, bem simples, que eu já passei, o pessoal já comentou, pô, você lá da rádio podia abordar, porque daqui a pouco vai dar um acidente. Você está ali na Volkswagen, na Santa Pedra. Você sai da Santa Pedra, que é a avenida, a rua Benjamin Constante, descendo a Benjamin Constante, tem a rua Mato Grosso. Tem dois containers e você não consegue ver se tem um carro, por exemplo, saindo do celeiro, uma moto, então é... Então é assim, ó, parece que está testando o motorista e esperando ocorrer uma tragédia. O que que acontece? Eu acho que o engenheiro ou a pessoa responsável que coloca esse container aí deve andar a pé a vida inteira. Porque eles colocam só nas esquinas. Na esquina, para atrapalhar a visibilidade, para atrapalhar o fluxo de veículos. É só nas esquinas. No centro, aqui no centro, é mais no meio das quadras. Mas nas ruas retiradas, é na esquina. Eles estão preocupados em facilitar o serviço deles, economizar sempre caminhão, porque se eles colocam no meio das quadras, o caminhão vai ter que fazer um contorno, vai ter que... E assim eles colocam na esquina, fica tudo mais fácil. Está atrapalhando a população. Aqui na General Osório, numa certa altura, perto do posto Delta, tinha quatro containers. Quatro do mesmo lado, verdade. Um cada esquina. Verdade. Aonde as pessoas, um exemplo, em sentido cemitério, essa via, quando chega lá, de um lado da rua é o posto, lá de cima, do outro lado esquerdo é os containers. Tem que pôr a ponta do carro praticamente no meio da rua. Para ver se tem gente. Será que as pessoas, é só nós que vimos isso, ou as pessoas responsáveis pela coleta de lixo não vê? Elas não têm visão, não. Pô. Nós moramos no município onde nós temos o direito de ir e vir sem estar se preocupando em ser colidido com outro veículo porque os containers estão atrapalhando. Meu ponto de vista, desde que veio esse container, eu tenho como provar, eu tenho 1.000 pedidos de trocas de local desse container. E tenho mais 500 pedidos que sejam implantados em outros bairros, inclusive o bairro Bela Vista. O bairro Bela Vista é um bairro que eu tenho brigado muito para que seja implantado, que tenha uma coleta de lixo seletiva contínua, porque eu tenho reclamação que fica 2 dias, 3 dias, 4 dias sem recolher, aí os cachorros vêm, aí espalham tudo, então paga muito pela coleta de lixo. Paga. Nosso município, nós pagamos muito. E eu digo assim, ó, é um tanto injusto, porque aí a prefeitura anuncia, não, quem pagar adiantado o IPTU tem 10% de desconto. Mas só no IPTU. Só que você vai pegar o carnê, a conta não fecha. Por que que não fecha? Porque é só no IPTU que você tem o desconto, meu amigo. Na coleta de lixo você não tem um real. Então, a minha política, a nossa política aqui na emissora, sempre foi de pagar a prestação, porque não vale a pena. Se tivesse também um desconto na taxa de lixo, vamos e venhamos, talvez valesse a pena. E, bom, eu... Divido com o amigo aí a opinião dos lixos nas esquinas. Eu acho que é um teste para o motorista, parece uma roleta russa. Vamos ver quando vai dar o primeiro acidente aqui. Parece que essa é a impressão que o pessoal tem em fazer isso. O seu Neri ainda pede, por que não colocar um semáforo na esquina da Martinho Lutero com Afonso Pena? E eu estou mentalmente me localizando, eu acho que eu sei onde é essa. Bem no topo lá da Martinho Lutero, né? Tem até lombada, mas realmente o tráfego ali... E você tem que chegar bem na frente para... Por causa dos prédios. Por causa dos prédios, que tapam a visão. Na realidade, também foi feito pedido, não só por mim, porque isso nós já debatemos algumas vezes. Tem coisas que a gente não entende o que acontece no nosso município. Locais que precisam, de fato, de uma sinalização, de um acompanhamento especial, não está tendo. E locais que têm... algum pedido de algumas pessoas apadrinhadas, eles colocam. É a mesma coisa que essas lombadas eletrônicas. Nosso município, nós temos lugar que é 40, lugar que é 50. Nós temos lugares que não precisaria, eles colocaram. Lugares, um exemplo, General Osório, próximo à Casa Estofador, colocaram uma lombada eletrônica onde uma árvore tapa a visão da velocidade. É a rua que sobe a lotação do pontão. A rua que sobe a lotação, exatamente. É uma subida, tudo bem. Agora, subida por subida, estamos cheios de semáforo em subida. Isso não teria, talvez, a dificuldade. Aliás, quer saber qual é a pior subida de Chapecó? Essa, Fernando Machado, quando chega com a Guaporé, não, antes da Guaporé, a Quintino Bocaiúva, que daí você vê as lotações, os ônibus tendo que negociar com os carros para fazer aquela rótula. É. Ali não deveria ter rótula. É bem simples. É verdade. Né? Mas é bem simples. É os pedidos dos cabos eleitorais. Obrigado, viu, Pedro? Perdão, seu Neri. O Pedro é outro que faz pergunta aqui. Então vamos à pergunta do Pedro do Centro. Bom dia, equipe da rádio. Muito obrigado. E ao vereador Neuri. Ele pergunta: ao vereador, a administração municipal é mais marketing ou gestão pública? Vereador, como trabalhadores, como vamos participar das reuniões da Câmara se o horário das sessões é a partir das 16h? Não, realmente, Pedro. Nós... É outra coisa que alguns vereadores queriam que fosse a partir das 19 horas, para que a população pudesse ir até a Câmara de Vereadores participar da sessão. Durante o dia, o vereador daria expediente no seu gabinete, da 1 às 19 daria expediente no gabinete, e das 19 em diante seguiria a sessão até a hora que fosse. Mas não é um anseio de todos, tem que ter sempre a maioria. E a prefeitura é marketing, trabalho muito em cima de pequenas coisas, deixando a maior parte, que é o interesse da população, fora. Eu se um dia, não tenho, já falei em outros microfones, eu não tenho vontade nenhuma de concorrer a prefeito de Chapecó. Eu tenho desejo de um outro cargo eletivo, mas não de prefeito. Então, eu cuidaria mais da saúde, cuidaria mais da educação, cuidaria mais da segurança pública e não gastaria tanto dinheiro para dizer o que eu fiz ou o que eu não fiz. A população, quando é bem tratada, é bem atendida, o marketing que faz é a própria população falando do seu município. Eu tenho orgulho de morar no meu município por causa disso. Os cafezinhos ia ser o assunto do momento, e as obras, a pós-saúde, que estão parados aí há um bom tempo para inaugurar e não inauguram, nem terminam. Escolas chovendo dentro, escolas, pais ficando 24 horas na frente de uma creche para pegar creche para o seu filho. Isso é má gestão. Isso é falar, as pessoas falam mal porque têm razão. Se tivesse creche para os filhos, tivesse medicamentos pós-saúde, os pós-saúde tudo funcionando 100%, cortasse um pouquinho dos cargos comissionados, investisse em outros setores, a população ficaria feliz, não precisaria gastar tanto em marketing. Então, a minha opinião é mais marketing do que gestão pública. O Neri está complementando aqui: a rua Afonso Pena com a Martinho Lutero é próxima ao Chopanas. Tem do posto. Posto na esquina. Daí tem aquela construção lá de cima. Isso. É uma mecânica, do lado de baixo é uma galeteria, eu acho que é. Do outro lado é o posto e o cabeleireiro. É uma esquina de bastante fluxo, verdade. Gente amiga, nós vamos ao show do intervalo. Você pode fazer a sua pergunta. Dona Zumira já fez a dela, daqui a pouquinho, viu, Dona Zumira? E eu quero falar do CEOSP, que oferece a você tratamentos odontológicos modernos e seguros. Lá você é atendido por profissionais capacitados e supervisionados por professores doutores. Aliás, vem gente do sul do Brasil inteiro, odontólogos, enfim, para se capacitar para fazer implantes dentários, colocação de aparelho ortodôntico e odontologia estética. Tudo isso no CEOSP. Ligue 3323-7845. O CEOSP, atendimento com segurança e qualidade, 3323-7845. Eu trabalho no campo com a minha família. A reforma da Previdência muda algo pra gente? Não, pra trabalhadores rurais aposentados ou que ainda vão se aposentar, não muda nada. Eu sou uma pessoa com deficiência. Vou ficar sem meu BPC? Não vai não. Pra quem recebe benefício de prestação continuada, nada muda. É verdade que os mais pobres não vão conseguir atingir o tempo mínimo de contribuição? Não, não é. O tempo de contribuição continua 15 anos. Não muda nada nesse ponto. Reforma da Previdência. Contra os privilégios. A favor da igualdade. Governo Federal. Ordem e Progresso. O que você procura? Tem na Mepar. São mais de 30 mil itens à sua disposição, pra casa, pro trabalho ou pra construção. Na Mepar você encontra uma ampla linha de materiais elétricos, jardinagem, escadas residenciais e industriais, toda linha de equipamentos de proteção e segurança e uma variedade de produtos para proteger a sua pele. A Mepar tem tudo o que você procura, tem na Mepar. Mepar, uma parceria de peso. A confiança, bom preço e qualidade da Eletrônica Moroni que você já conhece, agora está no setor de informática. Isso mesmo, toda linha de informática. São notebooks, netbooks, CPUs e monitores. As marcas mais confiáveis com o preço que cabe no seu orçamento. Passe na Eletrônica Moroni e confira. Eletrônica Moroni, na rua Nereu Ramos 235D, telefone 3322-1144, Chapecó. Atenção vítimas de acidentes de trânsito que já receberam algum valor do DPVAT ou não. Quer verificar a viabilidade de receber ou então recuperar indenizações e diferenças de indenizações? A EDM atende as dúvidas das vítimas, oferecendo análise e consulta gratuita para justamente tirar suas dúvidas. Ligue para EDM Cobranças de Seguros. 49-3199-2036. Chapecó Notícias. Entrevista. Vinte minutos faltando para as 9 horas da manhã, 23 graus é a temperatura. Você pode fazer a sua pergunta, Dona Zulmira já fez aqui, viu? 2049-1200 ou 9840-5620 é o WhatsApp. Dona Zulmira, do Parque das Palmeiras, ela pede aí para que os moradores sejam mais responsáveis pelos cachorros e não os soltem nas ruas. Ó, Dona Zulmira, isso é o fim da picada, isso é falta de humanidade, não é nem de educação. Eu mesmo acabei pegando um cachorrinho aqui do centro, o nome dele é Seu Madruga, o Madruga, e levei lá para a granja, porque estava simplesmente ao léu, ia para um canto, ia para o outro, e a gente fica com dó do cachorrinho. Daqui a pouco, ontem, estava passando ali na padaria, acho que é Sabor e Arte, ali do Palmital, isso, ali do Palmital, parei comprar um pãozinho ali, aí estava o rapaz, e aí falamos, né, como é que o cara pode abandonar uma cachorra bonitinha, boxer, assim, recém deve ter tido filhote, porque estava com as tetas cheias, e clamando por comida. Ele foi lá, pegou alguma coisinha e deu para a cachorra. Eu digo, olha, eu só não levo porque eu já tenho três adotados. Então, Dona Zulmira, é falta de humanidade, viu? Não é nem de educação, é o fim da picada o cara pegar um cachorrinho, um bichinho de estimação, e dali a pouco ele não quer mais, ele simplesmente larga na rua, né? Terceiriza o problema. E essa é a minha opinião. Agora vamos repassar a quem tem a palavra aqui, que na verdade o entrevistado é o vereador Neuri Mantelli. Dona Zulmira, conheço a Dona Zulmira, muito amigo da minha mãe do parque, uma pessoa muito querida lá. Dona Zulmira, o problema não é só ir no parque, em todo Chapecó. Um exemplo, eu moro no interior e as pessoas saem do centro para largar cachorro lá nas vias do interior, daí sobra lá... A população lá não tem mais como ter cachorro em casa, porque cada um tem 4, 5, porque as pessoas levam e ficam com dó e pegam. Eu acho que tem que... a partir do momento que a população começar a filmar a placa do carro, temos que pegar essas pessoas que jogam lixo nas ruas do interior, que saem da cidade para levar lixo para o interior, terreno baldio, e principalmente quem solta cachorro, quem solta os animais na rua. A partir do momento que a gente começar a cobrar filmar e cobrar da justiça que seja processado e condenado, as pessoas vão pensar duas vezes em ter um animal e depois que não quer mais, é que nem lixo, joga fora. Então, a minha opinião é igual à sua. Igual toda a população chapecoense que gosta dos bichinhos. Mesmo aqueles que não gostam, eu tenho certeza que não concordam. Porque quem solta esses bichinhos, são pior do que os próprios animais. Vereador Neuri Mantelli aqui conosco, você pode participar. E o senhor falou aí sobre, né, os assuntos que a prefeitura deveria dar mais atenção, a saúde, a educação e a... Segurança pública. Segurança pública. E aí eu sei que o amigo fala como conhecedor, né? Que inclusive trabalha na área. Tem gente para falar com a gente? Vamos botar no ar? Então tá bom. 8:43, nos liga aqui a dona Irene Basso. Da onde ela fala, Riva? Do bairro Pinheirinho. Alô, dona Irene? Eu queria pedir para o Orocheu Ari Mantelli o que, que ele sabe sobre aquele financiamento de fundo perdido da prefeitura, que há algum mês eu escutei que ele ia sair algum financiamento assim, a fundo perdido da prefeitura com a Caixa. Nós lhe ouvimos, dona Irene. E deixa o vereador aí responder. Tá bom. Dona Irene, bom dia. Bom dia. Na realidade, a gente ouve muitas coisas, mas eu vou dizer para a senhora, fundo perdido só se for da Caixa, uma parceria da prefeitura. Diz que era junto a prefeitura com a Caixa, né? É, porque a prefeitura... Eu creio que não tenha condições financeiras de tá fazendo isso pelo fato da crise que se instalou no nosso país. Ah. Eu creio que não, mas a Caixa Econômica tem. A parceria deve ser entre a habitação da Prefeitura Municipal e a Caixa. Deve ser algum convênio assim. Mas eu lhe prometo, se a senhora deixar depois o telefone para o Riva, que eu vou me informar hoje mesmo e entre em contato com a senhora dizendo se é real isso e como vai ser. Sim. Deve ser da habitação mesmo, então, né? É. E a Caixa. E, dona Irene, aproveitando que a senhora está falando com a gente, como é que está o bairro Pinheirinho? A senhora tem alguma sugestão aí para passar para o vereador? Ah, olha, o bairro Pinheirinho está mais ou menos até, mas aqui, que nem nós aqui, a gente tem o problema que não tem asfalto, né, de frente à casa. Aqui na rua São João tem uns 200 metros. Porque no verão aqui é difícil, e até no inverno, porque chove muito, e daí a rua é meio inclinada para baixo, daí desce toda a terra de frente à casa nossa aqui, na beira, assim aqui, né? Então a gente gostaria que algum vereador ou alguém fizesse um projetinho para fazer esse pedaço de asfalto, que a gente está precisando muito aqui. Com a palavra o vereador, ele ouviu bem direitinho, dona Irene. Sim. Dona Irene, o que um vereador pode fazer? Vereador não pode fazer projetos ou ações que causem ônus aos cofres públicos. Se algum vereador chegar e dizer que vai fazer o asfalto, ele vai mentir para a senhora. O que nós podemos fazer é uma indicação para que o prefeito, a equipe do prefeito vá até a sua rua. E tem que ter um consenso de todos os moradores, tem que ter 70%. Aqui a maioria quer isso aí. Então não é difícil. Eu prometo para a senhora que depois eu vou entrar em contato com a senhora, eu ou meu assessor, pegar os dados bem certinho da rua aí, sim, do número tal ao tal, e vamos fazer a indicação na Câmara de Vereadores. Assim que voltar as sessões, nós fizemos a indicação. Sim. E vamos ouvir e ver a resposta que a administração vai nos mandar. E depois nós vamos conversando, dona Irene, pode ficar tranquilo. Tá bom, obrigado, viu? Valeu. Então, dona Irene, só deixa o telefone para o Riva, ele vai resgatar a ligação, sim, vai falar com a senhora, tá? Sim. O Dalvan nos pergunta sobre não ter mais cobrador no ônibus. Isso foi uma briga. A Câmara de Vereadores até muitas vezes se envolveram que não queria que o motorista dirigisse e cobrasse o vale-transporte. Não tiveram êxito, não tivemos êxito nesse trabalho. Em primeiro lugar, porque a concessão do próprio transporte público no nosso município está parado. Inclusive deve estar rolando por agora esse processo. Está rolando, sempre que a prefeitura tenta fazer, dá algum problema, alguém cancela, tranca. E aí, não vou dizer que a culpa é do proprietário da autoviação, ou da check-in, ou da administração. Algumas coisas estão faltando dentro do processo licitatório que está deixando a desejar. Então, o que acontece? Esse ano tem que sair do papel, esse ano vai ter que mudar essa licitação, abrir espaço para outras empresas virem participar da licitação, e eu creio que daí vai mudar a história. Eu concordo ter cobrador, sim. Na verdade, o cobrador, ele não está lá... Eu sou contra esse negócio de cobrador no sentido de cobrar. Ele é mais um auxiliar, uma pessoa que vai ajudar a pessoa que é idosa... O motorista também. Né, o próprio motorista. Porque se a gente for analisar, deveria ter uma catraca, enfim, um leitor, e a pessoa, cada um vai lá, faz a leitura do seu cartão e entra no ônibus, como é em qualquer outro lugar civilizado no mundo. Né, o cobrador por cobrador. Agora, a pessoa que auxilia, a pessoa que dá a dica, a pessoa que vai avisar o motorista onde parar, aí a gente precisaria dessa pessoa. Né? Então, são fatos aí, na verdade, é um serviço. É um serviço. E quem não quer ser bem atendido? Todo mundo. Paga para isso, né? Então, de repente, aí teria que ser pesado no momento dessa licitação que está ocorrendo agora. O pessoal está nos parabenizando. Muito obrigado, viu, pelos assuntos abordados na entrevista. E ainda disse que teriam muitos outros pontos a serem abordados, mas estes já estão muito bons e importantes. Obrigado. E eu respondi, realmente, teríamos assunto para mais uma hora, viu, Neuri? No mínimo, é. No mínimo. É. Eu falei da segurança pública. Isso. E tu acabou nem respondendo, porque eu sei que aí, se a gente começar, vai longe. Agora, rapidinho. A segurança pública no nosso município tem que haver um consenso com o governo estadual. A Polícia Militar do nosso município, em nome do comandante Ricardo, tem feito um trabalho com um contingente humano muito reduzido. Agora houve aí um concurso, onde ficaram alguns policiais em nosso município, mas sabe que também tem o veraneio, que a grande maioria dos policiais vão trabalhar no litoral ou aqui nas áreas de veraneio da região oeste e meio oeste. Mas o que nós precisamos mesmo, de fato, é ver o policial novamente na rua, ver as viaturas andando. Teríamos que fazer que o governo do estado fizesse desse uma atenção especial para as viaturas nosso município, que a grande maioria, quando dá problema, ficam 4, 5 dias. Isso que depois que o capitão Ricardo veio, deu uma mudança muito grande, mudou muito isso. E os próprios policiais ser valorizado. Porque quando o funcionário não é valorizado, o trabalho não anda. O policial arrisca a sua vida todos os dias, não só o policial militar, policial civil, policial federal, agente penitenciário, toda a gama de segurança pública no nosso município tem que ser valorizada. Quando trabalha contente, o serviço rende e a população se sente segura. E segurança pública, a gente não só pode só falar em polícia militar, polícia civil, polícia federal, agente penitenciário, nós temos que falar também em iluminação pública. Claro. Iluminação pública, nossa iluminação pública no nosso município. Os últimos 3 anos, a pessoa responsável que está lá na iluminação pública tem atendido o anseio da população, as reclamações dos vereadores, tem feito, mas muitas vezes falta matéria-prima para eles. Então, a questão da iluminação pública é uma questão muito séria no nosso município, que nós estamos cobrando diuturnamente da administração para que aonde haja luz as lâmpadas queimadas, que seja trocada com rapidez. E não tem um dia que a gente não abra o telefone e pessoas que reclamam, pode ser o bairro que for, aqui é no acesso ao aeroporto. Então, bastante gente reclamando disso mesmo. 9 minutinhos faltando para as 9 horas, nós vamos ao último show do intervalo. E aí eu quero fazer, o Facebook está fervendo. A gente vai ter que dar uma passada geral aí, Neuri, no Facebook. Então, daqui a pouquinho, pessoal do Facebook, fica tranquilo que a gente vai abordar. Estudantes da Uno Chapecó, UCEF, UFES e UNOESC. Para fazer um cartão de estudante, não precisam mais levar atestado de frequência e comprovante de matrícula. A Autoviação acessa as informações online, precisando levar apenas documentos pessoais e comprovante de residência. A recarga também pode ser feita pela internet. Basta acessar autoviação.com. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao nosso Espaço para a Saúde Bucal, uma parceria da Rádio Chapecó com a rede de clínicas Oral Sim. Aqui em Chapecó, o telefone para você agendar a sua avaliação é o 3361-9595. Comigo no estúdio, o diretor da Oral Sim, Dr. Rafael Cordeiro. Doutor, como o ano passa rápido, não é mesmo? 2018 está aí. Qual a mensagem da nossa Oralzinho para os nossos ouvintes, doutor? Seja muito bem-vindo. Saudações, meu amigo Jorge, aos queridos amigos e amigas ouvintes aqui da Rádio Chapecó. A minha mensagem especial hoje, Jorge, é desejar que todos nós, nossos amigos ouvintes e toda a população, tenhamos um excelente ano de 2018. Um ano abençoado, com muita paz, muita saúde, com muito amor em família. Um ano de 2018 repleto de alegrias, felicidades, porque o restante nós corremos atrás, não é mesmo? Agradeço a todos, em nome da nossa família Oralsim, a todos que nos ouvem, a todos que estiveram conosco ao longo dessa história que nós construímos nesse ano que se passou de 2017. E é claro, né? Desejo aí que você possa, juntamente com a sua família, comemorar e celebrar mais um ano especial na vida de todos nós. Queria dizer que foi um prazer fazer parte da vida de tantas pessoas, tantos chapecoenses nesse ano de 2017 e de poder contribuir para a melhoria da autoestima e da qualidade de vida através dos implantes dentários. E nós esperamos que, assim como no ano de 2017, nós possamos continuar caminhando juntos em 2018, transformando vidas, realizando sonhos em Chapecó. E lembrando que a Oralsim estará de férias coletivas a partir de 22 de dezembro, retomando as atividades dia 11 de janeiro de 2018. Um grande abraço, Jorge, um abraço a todos vocês e as suas famílias e um feliz ano novo para todos nós. Grande abraço, doutor Rafael. Um feliz e abençoado ano novo para você e sua família. São os votos da nossa família Oralsim, a maior rede de clínicas de implantes dentários do Brasil. Um grande abraço a todos e até a próxima. Aurora, há 46 anos nós acreditamos no cooperativismo. É rapidinho na hora, sua entrega sem demora, é só ligar. 3361-3000, no WhatsApp 99613000, ou pelo site da São Lucas pra você pedir, é só ligar. 3361-3000. A São Lucas traz novas formas de estar perto de você. Ligue 3361-3000, acesse o site Rede São Lucas ou peça no WhatsApp 99613000. Farmácia São Lucas, sua farmácia sempre perto. Chapecó Notícias. Entrevista. 4 minutinhos faltando para as 9 horas e eu quero falar para você, meu amigo, minha amiga, você que nos escuta, da Dr. Med, uma clínica acessível para todos. Só que é o seguinte, hoje quem vai falar não sou eu, não. Hoje é a Graziella que vai falar, ela que é justamente a representante da clínica Dr. Med, acessível para todos mesmo, Graziella. Mesmo, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, sim, eu vim falar da Dr. Med, que é a clínica que é realmente acessível para todos, aquele valor justo que cabe no seu bolso, não tem mensalidade, também não tem plano de saúde, só paga o que ocupar e quando ocupar, então é o nosso diferencial também. Lembrando agora, início de ano, acho que é importante falar, algumas pessoas cometeram alguns excessos, né? No final de ano a gente se excede um pouquinho. Então, convidar a todos para vir fazer o seu check-up na Dr. Med, verificar como é que está o seu colesterol, glicemia, consultar com o médico, com o clínico geral. Tem também, é importante, nutricionista, né, verificar essa questão da reeducação alimentar. Então, convidar a todos mesmo para vir conhecer a Dr. Med. Fica na Avenida Fernando Machado, bem em frente aos pontos de lotação do Clube CRC, ali na Diagonal. E também pelo telefone, o 3025-6077. E o nosso número de WhatsApp, que é o 99115-0828. Oh, Graziella, já tem gente ligando para falar com a gente. Olha que maravilha. A dona Juliana, do Presidente Médici, pede se atendem crianças. Sim, atendemos crianças. pode ligar na Dr. Med, que a Ana, a Andressa e a Patrícia vão organizar o atendimento dela. Uma clínica para a família inteira, então, da primeira idade até a melhor idade. Isso, isso mesmo, para a família toda. E horário de atendimento? Das 8 horas da manhã, sem fechar ao meio-dia, até as 19 horas. Então não tem erro, é bem fácil, como você falou ali, ó. Sabe a Fernando Machado, Clube CRC, tem aquele pontão de ônibus, no outro lado da rua está a Dr. Med. Isso mesmo, esperamos todos vocês lá. 3025-6077 é o telefone. Muito obrigado, Graciela, ficamos à disposição. Toda terça-feira, então, um bate-papo aí com o nosso ouvinte. Isso, toda terça-feira. Obrigada a todos, um bom dia. Tá joia. Rui, aqui não deu tempo, pergunta como que funciona o plano, se é plano. Ah, nós temos pergunta do Rui, então, ele pergunta sobre como funciona o plano. Se é plano, como que é? Rui, sim, Rui, não é plano de saúde, tá? É uma clínica médica com valores acessíveis. Então, você liga, por gentileza, no 3025-6077, que as meninas vão orientar, né, o seu atendimento e verificar qual é a sua necessidade. Mas lembrando a todos que não é plano de saúde, que a Dr. Med trabalha com o valor justo. Podemos dizer que é aquele valor que cabe no seu bolso mesmo. Então, já respondemos mais uma pergunta, o pessoal pedindo sim, mas a mensagem... Mensalidade é fixa, então não é. Quando você precisa, você vai lá e faz o orçamento, se for o caso, coube no orçamento, negocia com o pessoal e foge da fila. Foge da fila, isso que é importante. Não temos fila, não tem espera, então chega lá, organiza o seu atendimento e vai ser atendido. Tá joia. Muito obrigado, Graciela, obrigado pela atenção. E o pessoal aí, fica ligado então, porque toda terça-feira a gente tem esse bate-papo, já pode esclarecer, tirar dúvidas. Fique ligado, fique com a gente, ouvinte bem informado da Rádio Chapecó. Sinal eletrônico marcando 9 horas e eu quero atender o pessoal do Facebook, porque participaram e muito. O João Dias, falando com o nosso vereador Neuri Mantelli, gostaria de saber se a galeria do Lajeado Carneiro vai ser feita antes das chuvas para evitar alagamentos no Borman, ou se eles terão mais prejuízos e que providências terão que tomar. Seu João, gostaria de dizer para o senhor, gostaria muito de dizer para o senhor que iria ser resolvida quanto antes, mas da forma que está as coisas... Eu só acredito vendo, mas eu vou, já anotei aqui a sua pergunta e vou ver com a Defesa Civil, em primeiro lugar, do município, e com a Secretaria responsável, em que pé está, se já tem projeto, se já foi comprada as galerias e como está. Daí eu volto a conversar com o senhor pelo Facebook, o senhor não colocou o número aqui, mas eu entro em contato com o senhor pelo Facebook. Sadi José Pescador, vereador, Rua Afonso Pena é um corredor de ônibus. É estreita. Tinha que ter um projeto para não poder estacionar nas laterais, igual a São Pedro, para ficar livre para o tráfego de carros. Concordo plenamente, viu, seu Sadi? Aliás, fizeram isso aqui no Palmital, né? É a General Osório, depois muda de nome para... Ah, meu Deus do céu, memória. General Osório até a altura ali do... Um pouco para baixo do Disque Beer. Depois muda de nome. Agora, difícil é explicar para os motoristas que não é para estacionar na faixa amarela. Ontem mesmo, quando eu parei ali na padaria, vinha uma lotação e um cidadão parou seu carro. Aí a lotação para, buzina, daí o cara vê as placas, aí ele arranca, desestaciona, porque ele estava estacionando já estava quase fora do carro. Então, talvez uma atenção da Guarda Municipal, não digo para multar, mas para ensinar o que já deveriam ter aprendido, que em faixa amarela não estaciona quando tem aquela plaquinha com 2X, assim, um E e 2X. Então, vamos educar no primeiro mês. O que, que o senhor acha, seu Neuri? Eu acho excelente a ideia. Está vendo aqui do seu Sadi também, além do corredor de ônibus, ele pede também na Rua Brusque, em frente ao número 1253, tinha lixeira. Mas vamos lá, a Guarda Municipal, nós tem feito um trabalho, eu tive problemas muito sérios com eles na Câmara de Vereadores no começo, mas eles têm feito um trabalho que dá para tirar o chapéu. O comando que está ali tem ajudado a população. Eu acho que não pode só usar a caneta, notificar, primeiro sem fazer um trabalho de de informação. Mas se existe a placa e se existe o meio fio pintado em amarelo, a pessoa que estaciona quer ser multada. Não tem outra explicação. É, nós lembramos o nome ali, né? Irineu Bornaus. Irineu Bornaus. Isso. É, não tem outra explicação. Então, eu acho que a Guarda Municipal, a Polícia Militar, tem que fazer, e aonde tiver, tem que tomar as atitudes, tem que ser tomado. Porque esse problema não é de hoje. É, faz tempo. As pessoas estão acostumadas a estacionar seu carro e sair 10 minutos, 15 minutos, e a população está sofrendo as consequências. Então, eu acho que tá na hora de fazer alguma coisa assim. E questão do seu Sadi da lixeira, eu já vou fazer o pedido, já está anotado aqui, Sadi, vou pedir informações para a empresa responsável, a Tucano, por que que tiraram sua lixeira e não colocaram outra? Se o senhor pagou ela, é sua. A partir do momento quando uma empresa privada retira um bem que não é dela, dá para tomar algum outro tipo de atitude. Neymar Freitas disse que inclusive ocorreu um acidente, um veículo bateu na traseira do seu veículo, e por causa do container ali próximo abaixo da loja Nazari. E aí ele diz, vai cobrar como? Ele estava saindo, vinha um carro, teve que parar, a visão ruim do container, a gente sabe realmente como é que fica essa situação. Eu entraria contra a prefeitura e contra a empresa, Tucano. Eu duvido uma foto bem feita, um processo bem editado, eu duvido o juiz não dá, porque os próprios juízes que moram aqui em Chapecó, eles passam por esse problema também. Tem que saber. A família deles, as esposas, os filhos passam por esse problema. Mas a população muitas vezes não sabe do seu direito. Todas as vias públicas é da responsabilidade do município. Se cair num buraco que tem numa via pública, estragar o seu carro, o município é obrigado a lhe indenizar. Então eu acho que se foi acontecido como o senhor falou, tem que entrar com uma ação mesmo. Tem que começar a mexer no bolso da empresa e no bolso da prefeitura, que a prefeitura consiga resolver os problemas dessas visão que está atrapalhando as nossas visão aí nas entradas das vias. Bom, a gente tem assunto para mais uma hora. Vamos selecionar este como último, então, participando ao vivo, a dona Terezinha? Jardim América. Sim. Do Jardim América. Bom dia, dona Terezinha. Bom dia. Eu precisava, assim, que na frente da minha casa tem uma lombada, e ela está totalmente invisível, que não tem pintura, não tem nada. E os carros passam assim, é aquela arrastação, é um barulho, dá até pena, sabe? Então a gente precisaria que alguém viesse fazer uma pintura para aparecer essas lombadas. É, a manutenção, é verdade. Não é só essas, várias outras em Chapecó estão ali como um teste para memória do motorista. Porque tem que lembrar que ali tem uma lombada para... E como a senhora falou, isso pode até mesmo causar um acidente. Uma pessoa que sem esperar uma lombada pode perder a direção. Pode ser assim, que aqueles que passam seguido fica na memória, mas e aqueles que passam pelas primeiras vezes, né? É verdade. E alguma questão a mais, dona Terezinha, aí do Jardim América, que a senhora queira colocar? Eu queria, seria assim, que eles dessem uma atenção nisso aí, nessa lombada aí. Dona Terezinha, qual é a rua e o número da sua casa para eu poder identificar aqui o documento para que seja pintada? É Rua Guimarães Rosa, número 414, fica bem em frente à minha casa. 414? Isso. Tá bom, já vou chegar na Câmara fazer o ofício para o secretário responsável da pasta para que seja pintada. É, porque tempo deve de ter e deve ter até obrigação de fazer isso, né? Com certeza, nossa, direito nosso. Então tá, obrigada. Valeu. Obrigado, dona Terezinha, beijo no coração, obrigado pela audiência. Obrigada. E uma participação ainda do seu Pedro, no sentido de nos ajudar aqui, o pessoal é solícito, viu? É. Aliás, como o brasileiro é solícito, né, Neuri? Somente o povo chapecoense. A gente pedindo, a gente explicando, né? O povo brasileiro quer que o negócio vá para frente. Seu Pedro diz aqui que, sobre a ligação da senhora Irene, que pediu do financiamento, fundo perdido, ele acredita que deve ser os R$5.000 liberados pela Caixa sob um cadastro que é de responsabilidade da prefeitura. Ele disse que ouviu algo sobre isso. Mas o senhor, se informando hoje, já dá o retorno para a dona Irene, e nós também vamos dar uma pesquisada, viu, Pedro? E, de repente, informar a população aí de Chapecó. Obrigado pela participação, pela ajuda. Gente, eu tenho que encerrar o programa, liberar Neuri Mantelli. Teríamos assuntos aqui, eu tenho tópicos para a gente conversar tranquilamente por mais uma hora, com essa participação continuando. Mas a gente sabe que Ambos temos aí assuntos e deveres a cumprir, Neuri. Obrigado. Estamos aqui de microfones e portas abertas ao amigo. Eu que agradeço, Francisco. Quero agradecer, Riva, todos os nossos amigos, todos os ouvintes que participaram do programa. Eu costumo dizer na Câmara dos Vereadores, tem algumas pessoas que não gostam do meu trabalho, porque, inclusive, esses dias um cara me chamou de azedo, que eu sou muito nervoso. Eu prefiro ser taxado de azedo, nervoso, do que de pau mandado, conivente e não ajudar a população. Então, a forma que eu estou trabalhando, eu vou continuar trabalhando, porque eu preciso agradar é a massa, a população chapecoense que votou em mim e aqueles que não votaram também, que votaram em alguns vereadores que não estão dando jus ao seu voto. Podem contar comigo, meu gabinete está sempre aberto. O que precisarem, que tiver ao alcance de um vereador, eu estou à disposição. E quero deixar aqui também, Francisco, quando precisarem, que achar que eu tenho que vir aqui falar, eu estou à disposição. No mínimo que a gente não pode fazer é se esconder. Porque quem se esconde deve. Quem se esconde, eu sei que tem alguns que não podem sair na rua e muito menos vir na rádio, que vai levar chumbo. Então eu quero ficar à disposição. Quando precisarem acharem que eu tenho assunto, que eu tenho uma importância, quero ficar à disposição. Forte abraço, que Deus abençoe a todos, que esse ano seja um ano de vitórias para todos nós. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, vereador. Agora 9:09, 22 graus é a temperatura. Quero agradecer aos patrocinadores do nosso programa Aurora, a hora mais gostosa do dia. Acesso online, a internet ultra rápida via fibra ótica. Eletrônica Moroni, no centro, pertinho do terminal. Certa Administradora e Corretora de Seguros, quase na esquina da São Pedro com a Getúlio Vargas, telefone é o 3321-1100. Armeria Armas, especializada na venda de armas e munições, na Getúlio Vargas, em frente à Casa Castor. Brasitália, o melhor do café, ligue 3329-3680, lá pertinho da Escola de Artes, na Nereu Ramos. Mepar, tudo em proteção para o trabalho, eu falo de óculos protetores, luvas, botas e botinas, muito mais para o amigo trabalhador, na Fernando Machado, 3321-7777 é o telefone. Farmácia Ultra Popular, a mais barata do Brasil, na Getúlio Vargas, ao lado da antiga Pasteca. Lojas Utilíssima, duas, uma no centro e uma na EFAP. Erva Mate Anzolim, a erva mate aqui da Turma da Rádio. EDM Assessoria em Cobranças de Seguros e Acidentes. Dr. Med, na Fernando Machado, em frente ao ponto de ônibus do CRC. Estes os patrocinadores do nosso programa Chapecó Notícias, primeira edição. Fique agora com Matheus Froza e o programa Variedades. Um abraço, até mais, tchau, tchau.